Você sabe quem eu sou? Desse veneno já provou. Não vou ficar lamentando, explicando o acerto que faltou. Não de grana ou de drogas, vacilão eu não sou. Chegado sabe como é que é. Xerox diz é mané, tô fora. Não sou mais esperto que os outros pra ficar dando Pelé. Minha barra é outra, mais pesada do que pensa. Homem ou mulher, se não consta, meu amigo, comigo é tio e bença. Não preciso de nada, mas corro atrás de tudo. Quem tem língua comprida sempre age feito um burro. Merece um murro na cabeça pra sintonizar a mente. Assim expulso o bicho que ataca a neurose e te deixa doente. Tem vida muito curta, quem se julga valente e ainda é enterrado como indigente. Sou de tudo um pouco, mas também não sou nada. Sigo o azar em linha reta pra abraçar a sorte na virada. Se esse caminho não me leva a nada, mesmo assim insisto, bato as asas, me viro e vou. Sempre cometo pecados, mesmo falando ou calado. Sempre estou certo e errado, você sabe quem eu sou. Não gosto daqueles que fingem. Isso não é um teste, nem mesmo treino, como dizem. Confirmo tudo o que você pensa de mim. De mais ou de menos, de bom ou de ruim. Não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Minha vida foi traçada desde o tempo do engenho. Compenso minha ignorância com conhecimento. A preguiça não impede o meu desempenho. Odiado por muitos, admirado por alguns. Se conto entre 10 amigos do peito, só tem um. Sou filho do pai de todos, não sou um excomungado. Se for preciso, costuro seu nome na boca do sapo. Evoca espíritos, tocando meu atabaque. Mas também necessito da bênção do padre. Não sou pior do mundo, como você pensou. Então pense mais um pouco, você sabe quem eu sou. Aqui estou sempre na área. Se derrubar é pênalti, por isso nunca deixo falha. Juiz é o que não falta pra julgar. Você já voltava quando eu ia, só que não viu nada por lá. Tenho a consciência limpa, nunca tô com ferro em cima. Pois estou sempre tentando manter o clima. Mas também, no dia em que precisar, vou lá embaixo ou lá em cima buscar. Graças a Deus, até hoje isso não foi necessário. Sou sujeito com todos, não dou motivos pra otário. As quebradas são os meus lugares. Não bebo, mas estou sempre tirando um barato pelos bares. O errado é o certo ao avesso. Pode falar de mim, muitas vezes eu mereço. Tenho cara de mal e sou pior que minha cara. Mas sou piedoso, minha maldade é rara. Não aperto, mas acendo, pois quem aperta mata. Tô sempre fervendo quando esquenta a parada. Já te disse, maninho, violência não tá com nada. Pode crer. Sou bicho pequeno, tenho sangue de barata. Fagulha que provoca incêndio, pingo que traz chuva. Ratoeira humana que não mata, mas machuca. Já te disse o meu nome, parece que você não escutou. Não importa, você sabe quem eu sou. Vacilo, vacilo.